para que você ouça e participe, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Produção, criação e apresentação, Rubens Betting. Pesquisa cultural e musical, Eulália Alonso Betting. Jornalista responsável, Edmilson Lucchesi. Em nosso departamento de som e gravações, o nosso petente e querido Antônio Carlos, o nosso senhor. Alô, vovô, alô, vovó. Agora com vocês, um jardim, um coreto, a música e a saudade, com as músicas tocadas no rádio no tempo da vovó. Na abertura desta manhã de domingo, nós vamos atender ele, que é o senhor Oscar Neves, que reside lá em São Paulo, e ele gostaria de reativar a memória com essas músicas que falam do circo, porque ele já foi palhaço, ele já foi um grande artista circense, e ele reta, quando ouve essas músicas, a sua mocidade e a sua atividade profissional. Ele foi o palhaço Pimbolim, muito querido carotada. O senhor Oscar Neves, o palhaço Pimbolim, quer ouvir nesta manhã com o titio Silvio Caldas, em arranjo do Radamés, do Braguinha João de Barro, o circo chegou. Carlos Galhardo, aqui dispensava adjetivos, também comparece e vai defender Paulo Barbosa, o palhaço que é, para ele, o palhaço Pimbolim, o senhor Oscar Neves, que foi artista circense em sua mocidade, em sua vida profissional. Nós ainda vamos enfocar esta música que fala do circo, composta pelo Haroldo Barbosa, defendida em arranjo dos Arias, pela Dircinha Batista, Viva o Palhaço! Thank you. palhaço está na rua e vem anunciar que o rei Momo já chegou e é hora de brincar. Este ano vamos ter variedade, vai ser um barulho na cidade. Hoje tem marmelada, tem sim, hoje tem goiabada, tem sim, o palhaço que é, ela é grande mulher. Hoje tem marmelada, goiabada, vem o palhaço que é, era de mulher. O palhaço está na rua e vem anunciar que o rei Momo já chegou e é hora de brincar. Este ano vamos ter variedade, vai ser um barulho na cidade. Hoje tem marmelada, vem o hoje tem goiabada, na rua e vem anunciar que o rei Momo já chegou e é hora de brincar. Este ano vamos ter variedade, vai ser um barulho na cidade. Hoje tem marmelada, tem sim, hoje tem goiabada, tem sim, o palhaço que é, ela tem de mulher. Hoje tem marmelada, viva a lua, viva o palhaço que está na rua. Oi, viva o sol, oi, viva a lua, viva o palhaço que está na rua. Cuica, pandeiro, mangueira e salgueiro sambando, barulho, Zé Pereira, palhaço na rua pulando. Oi, viva o sol, oi, viva a lua, viva o palhaço que está na rua. Oi, viva o sol, oi, viva a lua, viva o palhaço que está na rua. Curica, pandeiro, canqueiro e salgueiro zambando, barulho, Zé Pereira, palhaço na rua pulando. Oi, viva o sol, oi, viva a lua, viva o palhaço lá na rua. Oi, viva o sol, oi, viva a lua, viva o palhaço lá na rua. Curica, pandeiro, mangueiro e salgueiro zambando, barulho, Zé Pereira, palhaço na rua pulando. Oi, viva o sol, oi, viva a lua, viva o palhaço que está na rua. Oi, viva o sol, oi, viva a lua, viva o palhaço que está na rua. Viva o sol, viva a lua, viva o palhaço que está na rua. barulho. Zé Pereira, palhaço na rua pulando. Oi, vivo sol, oi, viva lua. Vivo palhaço está na rua. Oi, vivo sol, oi, viva lua. Vivo palhaço está na rua. Jardim, um coreto, a música e a saudade é o que você está ouvindo. É a nostalgia se espalhando pela idade. Com as gravações autênticas e originais, esta pedida radiofônica segue em seu rádio. Vamos atender ele que reside aqui em nossa cidade, ele que é o nosso gentil ouvinte, o senhor Venâncio Galhardo, que pela vez primeira está conosco. Ele diz em seu e-mail que São Carlos amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade, e ele gostaria de ouvir esta composição do Fernando Lobo em gravação feita pelo Orlando Silva, Chuvas de Verão. Severino Araújo, também com a sua Tabajara, vai executar para os nossos ouvintes e para o senhor Venâncio Galhardo, que nos envia esse simpático e-mail, dizendo que não perde uma audição de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Com a Tabajara do Severino Araújo, arranja o Severino Araújo do Sá Pereira, Chuá, Chuá. Podemos ser amigos simplesmente. Coisas do amor nunca mais. Amores do passado no presente refletem velhos temas tão banais. Ressentimentos passam como ventos, são coisas do momento, são chuvas de verão. Trazer uma aflição dentro do peito é dar vida a um defeito que se extingue com a razão. Estranha no meu peito, estranha na minha alma, agora eu tenho calma, não te desejo mais. Podemos ser amigos simplesmente, amigos simplesmente, nada mais. Podemos ser amigos simplesmente, amigos simplesmente e nada mais. Thank you. cantar. Chuva, chuva, e as águas correr. Chuê, chuê. Já fonte a cantar. Chuva, chuva, e as águas correr. Chuê, chuê. Jardim, um coreto, a música e a saudade é a pedida que está em seu rádio. Juninho, vamos para o nosso intervalo e na volta, em nosso coreto imaginário, em nossa passarela sonora, titulares do ritmo, Altamiro Carrilho com sua bandinha e Yvon Curi.